Panorama Agrícola para 15 de novembro de 2013, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua crescente, 15 de novembro, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe, o ditado de hoje é: não há fome sem fartura. Você confere nesta sexta-feira, boletim do SC Rural. São Ludgero e Orleans vão apresentar projeto para automatizar extração de mel. No Alimento e Companhia, cuidado com os alimentos que têm excesso de sal e sódio. E no noticiário, Embrapa lança mais uma variedade de uva sem semente. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6:30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui no Panorama Agrícola, participe do programa enviando e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligando para 48-3665-5359. Dica do dia. Erva mate, incluindo o chimarrão e o tererê, tem ação diurética e ajuda a emagrecer. Melhora a digestão e pode reduzir o colesterol, mas nunca em excesso. Use o mate de maneira equilibrada, no máximo 1 litro por dia ou menos. O chá mate é mais calórico do que o chá preto e menos calórico do que o café. É hora das notícias. O produtor de uva no Brasil vai ter à sua disposição, a partir deste mês, mais uma variedade sem sementes de uva. A Embrapa está lançando a variedade Isis, o quinto tipo de uma uva sem sementes criado a partir da pesquisa agropecuária. As outras variedades da Embrapa são Clara, Linda e Morena, lançadas em 2003, e a variedade Vitória, lançada ano passado. Segundo a Embrapa, em 2012 foram produzidas no Brasil 1,5 milhão de toneladas de uvas com e sem sementes, sendo 600 mil toneladas destinadas ao consumo in natura. Com o aumento de produção, além do acesso a um produto de maior qualidade, o consumidor brasileiro passou a encontrar com mais facilidade nos mercados uma fruta considerada importante no combate a alguns tipos de doenças. As uvas são ricas em vitamina C e A, potássio e fibras. É um alimento funcional com propriedades que favorecem o organismo e podem ser usadas para combater ou evitar doenças. As informações são da Agência Brasil. O resultado do monitoramento do último programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos revelou que 36% das amostras de 2011 e 29% das amostras de 2012 apresentaram a presença de agrotóxicos. Existem dois tipos de irregularidades avaliadas: uma quando a amostra contém agrotóxico acima do limite máximo de resíduo permitido e outra quando a amostra apresenta resíduos de agrotóxicos não autorizados para o alimento pesquisado. O pimentão foi o produto analisado que teve o maior número de amostras com irregularidades. Depois aparecem a cenoura, o pepino, a alface e o morango. Foram feitas mais de 3 mil amostras de 13 alimentos. A pesquisa é da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos sobre apicultura com Gustavo Claudino, responsável por apicultura na EPAGRE, nas regionais de Tubarão, Criciúma e Araranguá. O assunto, o SC Rural e um projeto estruturante que apicultores de São Ludgero e Orleans devem apresentar ao Programa de Estado SC Rural. É uma comunidade já conhecida na região e no sul do estado como a comunidade dos apicultores. E ali nós temos em torno de 12 famílias que eles já desenvolvem um trabalho coletivo, que é através da Associação de Apicultores da Encosta da Serra Geral. Eles têm sede no município de Orleans, na comunidade de Itaipa, e lá eles discutem as questões de organização e também como tem um entreposto lá naquela comunidade. Eles também auxiliam no processo de extração de mel dos demais. Então, a intenção desse grupo é buscar nos países vizinhos, que tem uma questão de automatização muito mais envolvida que no Brasil, buscar um processo de extração do mel que diminua, de certa forma, a necessidade de mão de obra, que é um grande problema da agricultura e não diferente na apicultura, é a necessidade de mão de obra para fazer todo o processo de extração de mel. Demanda muita mão de obra e essa automatização do setor, ela é possível, está bastante viável e de forma organizada, através do programa SC Rural, nós estamos organizando um projeto estruturante para a aquisição desses equipamentos. Esses equipamentos, no momento, eles são importados, mas há possibilidade, a empresa Imesu de Laje está desenvolvendo, estamos esperando que no próximo ano essas máquinas, né, estejam à disposição dos nossos apicultores. A produção de mel desses dois municípios, São Ludgero e Orleans, a grande maioria vai para exportação? Na realidade, podemos dizer que 80% do mel produzido no sul do estado, ele está sendo exportado. Então, esse consumo de mel, na realidade, essa venda de mel por parte dos apicultores do sul do estado, ela está sendo bastante interessante no sentido de o preço do mel está um preço bastante atrativo e isso, de certa forma, também não obriga de imediato eles a pensar num beneficiamento, num fracionamento, no mercado de varejo. Pois o atacado, e aqui no sul do estado nós temos os dois maiores atacados de mel do país, né, que é a Prodapes em Araranguá e a Minamel em Sara, e esses dois entrepostos absorvem toda a produção e compram nos demais estados da federação. Então, para os apicultores locais, eles conseguem vender num preço melhor, né? E é um preço que está viabilizando a atividade e dando condições de uma projeção futura no aumento da produção e produtividade local. O extensionista Gustavo Claudino fala também sobre o preço do mel na atualidade. Na realidade, o tonel ele tem uma variação de em torno de 290 a 300 quilos, né? Dependendo da densidade do mel. Mas o preço do quilo do mel hoje está em torno de R$ 5,80, com tendência a subir. E esse mel é vendido para onde? Esse mel ele vai para a comunidade europeia, mas principalmente a porta de entrada é a Alemanha e também para os Estados Unidos. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Gustavo Claudino sobre projeto estruturante para a apicultura nas cidades de São Ludgero e Orleans. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Vamos falar hoje sobre o consumo excessivo de sal, que pode causar uma série de doenças. Tabela da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, indica que o queijo parmesão ralado é o alimento que contém o maior teor de sal em sua composição. Embutidos como presunto, mortadela e mortadela de frango têm também alto valor de sal ou sódio, assim como macarrão instantâneo e a maionese. Então, cuidado com esses alimentos. Depois, pela tabela da Anvisa, são vilões da alimentação por causa do sal e do sódio, o macarrão instantâneo, como falamos, o queijo parmesão, a mortadela de frango, a maionese, o biscoito de polvilho, o salgadinho de milho, o biscoito de água e sal, o biscoito chamado creme cracker, o hambúrguer bovino, também a batata frita ondulada, o pão de queijo congelado, o queijo mussarela e o queijo prato, segundo informações da Agência Brasil, citando o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O sal é o grande responsável por problemas como o infarto, a diabetes e a hipertensão. Sal demais é ruim para o coração e para os rins, eleva a pressão arterial e está diretamente ligado ao infarto. Sal e sódio demais, um problema de saúde pública. Para controlar o consumo de sal, substitua o sal por temperos à base de ervas,